É poste vertical da rotatória. Reportando vertical da rotatória, em cima federal. Tan 3304 ali, mantém cabeceira 10. Cabeceira 2733, informa o tráfego, sua direita, um Charlie 150, vertical da rotatória, tráfego se encontra 1.500 pés. 2733. Ciência, nós estamos visual com tráfego, 2733. Reporte quando visual. O Índia November Alpha informa o tráfego, Caravan, Força Aérea, 1.500 pés, pena do vento da pista 10. Através do marcador externo, aproximadamente. Visual com tráfego do Índia November Alpha. Visual com November Alpha também, 2733. Ciência, 733, aguarda para girar a base. Guardando 33. Acesse a identificação, chega da mar e desça para nível 050. Índia November Alpha, desça e mantenha 1 no mil pés. Descendo, mantendo 1 no mil pés, Índia November Alpha. Alpha Tango Tango, decolado de Salvador, 17, controle 119.8. 19.8, grato. Gente, Mike Eco Delta, Solo 18 até o Pátio 4, eu estaciono na frequência livre. Pulseira 2733, gira a base, reporta na final da 10, altímetro 1009, trem fixo. Parar na final, 2733. Só para nível 1900, na saída Momo. Você tem uma Momo Tango. Azul 5107, chame Recife, frequência 1251, alterno 3395. Recife 1251, alterno 13395, grata, bom dia, Azul 5107. Bom dia. Gente, o Indy November Alpha, reporte final 3 milhas, pistão 7, em caso de falha de comunicação, realiza espera pela esquerda. Realiza 1360 pela esquerda, o Indy November Alpha, em caso de falha de comunicação. Reporta 3 milhas fora, caso de falha de comunicação, 3360 pela esquerda, o Indy November Alpha. 304, autorizado decolagem de pistão 0, vento 190 graus, 15 nós. Autorizado decolagem, para o TAM 3304. Pulseira 2733, apenas confirmando, recebe chuva nesse setor? Eu vou passar por uma cortina aqui, mas já está visual com o aeródromo amanhã. 2733, agora apenas a pista livre. Guardando 33 na final. November Alpha realiza 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final pistão 7 devido a tráfego na final do 10. Realiza 360 pela esquerda, Índia November Alpha. Confirmado 360 pela esquerda, aguardando instruções, Índia November Alpha. Afirmo. November Mike, Mike, taxi via runway 17, report 8.4. Tan 3304, decolado 21, no controle em 119.8. 19.8, Tan 3304. Fosseira 2733, autorizado toque arremetida, pista no 0, vento 190 graus, 14 nós. Toque arremetido no 0, 2733. Papa, Papa, November, Mike, Mike, can you expedite your text, please? Roger. passando o I-900. Contato radar, sua para nível 360, prefiro sair da Arbor Elefa. Arbor Elefa, 360, pode voar Elefa? Está autorizado. Elefa da presença, 3304. Final da 17. Gente, o hino reverberal curto na aproximação, aguardando a autorização de pouso, informo pássaros, curto final pista 17. Mantém a aproximação no 7, ainda já visual com a aeronave no reverberal. Roger, November Mike, Mike, thanks. November Alfa, vento 190 graus, 149, autorizado pouso, pista 17. Autorizado pouso, pista 17, de November Alfa. Tente a pássaros, mais uma vez o Windows November Alpha, bastante pássaros aí, né, contra o final puxando 7. Ciente, ainda sem visual com ele. Obrigado, Windows November Alpha. 02733, a possibilidade de o próximo toque ser na pista 17? Afirmo, 2733, tocando e meteu aos 23, curvando à esquerda, acendendo para 1.000 pés, reporte perna do vento, pista 17. 1.000, reportar na perna do vento da 17, 2733. O posto era 2733, atenta a pássaros, na final do 17. 733. Eu pego a perna do vento, dando 7, 2733. Sente, agora é para girar a base. Guardando, 33. Índia November Alpha no solo 25, autorizado backtrack, reporte pista livre. Terra 2733, autorizado base, autorizado final, pista 17, aguardando apenas a pista livre. Autorizado, sinal, abordando pista nível 2733. Tenente November Alpha, está assinando a frequência livre. Sociedade 2733, autorizado, toca remetida, pista 17, o vento 190 graus, 11 nós. Em caso de falha de comunicação, após a toca remetida, faz circuito de tráfego pela direita. Permaneceu, caso de falha pela direita. Se não houver nenhum tráfego, a nossa possibilidade de ser tráfego pela esquerda? 28260. 28260, grato. Alfa Tango Tango, quanto possível, informe seu estimado para pouso. Estimado para pouso, 1445, Alfa Tango Tango. Copiado, 1445. Teve a pasta do sinal do 17, o 2733, por série. TAN 3663 autorizado, ingresso decolagem pista 10, vento 200 graus, 11 nós. A 2733, tocou MT os 29, circuito de tráfego pela direita, reporte para girar a base, pista 17. Pela direita, reportará para a base, 2733. Informa chuva leve agora sobre o campo. 1033. Salvador, 5221, no Lima, tem capítulo 10. A 2733 tem condições de agilizar para o cruzamento da final do 10? Afirmativo. Gente. TAN 3663, decolado os 30, controle em 119.8. 19.8, 3663. Bom dia, o TAN 3663, passando no 1300 CFP Cidadel. TAN 3663, contato radar, sobre o nível 340, Cidadel. Vou andar, é o 3663, subindo para o 34. Na escuta da torre. Prossiga. Só para sua informação, acabamos de receber a informação de que Marcel está, se encontra abaixo dos mínimos. Afirmativo. Felipe 5221, autorizado a decolagem de pista 10, vento 190 graus, 13 nós. Autorizado a decolagem de 10, 5221. Felipe 5384, torre. Só informando as condições meteorológicas em Maceió, 700 pés de teto e 1.200 metros de visibilidade. Ok, agradecido pela informação. A gente vai prosseguir, qualquer coisa a gente alterna no meio do nosso voo. Center. Uno 1160 na escuta da 2, Salvador. Voo 1160, bom dia. Voo 1160, altímetro 1019, reporte visual com campo, baixada travada. Reporta com visual, voo 1160, baixada travada. Seguinte, para confirmar as condições do campo, negativo chuva sobre o campo no exato momento, apenas ao redor, forte chuva aí durante a aproximação. Creio que há umas 2 milhas aí e meia para a cabeceira, deve já reportar visual. Gente, eu vou 1-1-1-0, obrigado. 35-2-2-1, aos 3-2, decola, controle 1-1-9, décima 8. 19-8 com controle, grato, boa. Dia. Sociedade 2733, apenas confirmando devido às restrições aqui de visibilidade. A intenção de realizar já o circuito de tráfego instrumentos com coagino. Realizar os procedimentos de instrumentos junto ao controle, aguarda na melhoria. Pode ser, então dá pra gente solicitar aí controle, dois papéis e vetores aí pra final do INR, vai que foi. Gente, passam 360 pela direita, aguardando instruções. Pela direita, aguardando instruções. 200, precisa sair da arma. Aro 200, mantendo o perfil, 5221. Visual, gol 1160. 1160, vento 200 graus, 129, autorizado pouso, pista 10. Vente, livre pouso, voo 1160. Será 2733, ascendendo para 12 mil pés, chama o controle em 1-9, décima 8 para procedimento IFR. 2019, controle, 3-3. Felipe 5384, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém 1-0, Felipe 5384. 2733. Para 2733, para procedimento ILS, suba para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-9. Retorno para ILS, direita 260 inicialmente. Direita 260, retorno para 260. Mantém a chegada inicialmente. Confirme o teto aproximadamente que avistou. Mas a restrição é apenas a da chuva no para-brisa ou devido ao teto mesmo? Só visibilidade, mas estou um pouco antes, então está no chuva, mas... Sente, 1-2-1, décimo 1 agora, grato pela informação. Trip 5384, autorizado decolagem, pistão 0, vento 200 graus, 09 nós. Iniciando, 5324. Alfa Tango Tango, chamei Recife, frequência 1288, tenho 2600. 1288, Alfa Tango Tango, bom dia. Controle Salvador, voo 1648, informação. 1648, acende a identificação, chega da Mali, desce para nível 050. Mali 050, 1648. Salvador 3663, passa nível de voo no 50 para o 34. Agora transferência. Você era 2733, agora à esquerda na proa 235. esquerda, 235, 2783. DB5384, decola os 37, o controle em 119.8. 19.8, um bom dia, colega. Igualmente, bom voo. Obrigado. Controle, bom dia, o trip 5384. Voçar 2733 para o localizador, curve à esquerda, proa 155, reposta estabilizado. Esquerda 155, reposta estabilizado, localizador 273. Controle Salvador, bom dia, voo 621. Voo 621, acende identificação, chega da ponte, 4.000 pés, ajuste na 09. 4.000, informa que recebeu a chamada de tempo recente, porém, não estava recebendo aqui. Controle Centro. Da 3663, chame Recife 1251, alterna 3395. Controle, bom dia, o trip 5384. Trip 5384, contato radar, soa para nível 190, saída Pucaracaju. 190, Pucaracaju 5384. Salvador, bom dia, Xanar 6250, informação, piloto, sistema da Roma, Xanar 6250, ascendente, estação chegada a mar e desce para nível 060. 060, TIP 5221, autoriza a proa de Alefa. Alefa, 5221. Ó, torna o saneamento. Zero, boa tarde. 63, 1-2, mantém um ponto de espera. Mantém, 1-2. Salvador, Vitor Charlie Hotel, para não nada mais separação. Vitor Charlie Hotel, reporte para o táxi. Localizado, localizador 2733. 02733, complete aproximação à torre 118.95. Torre 118.95, completo. 30, informe velocidade. 22.40. Controle, bom voo. 98.38, Bravo. Salvador, bom dia, tá 3859 decolado, passa 1.110. Tá 3859, contato radar, sou para nível 360, sai da árvore. Vocês estão 360 na saída árvore, tá 3859. Poxa, né, minha 312, tem condições de decolar de sem parada? Afirmo. Autorizado, ingresso, decolagem de pista 10 sem parada, vento 150 graus, 10 mais. A linha... E decola sem parada, meio onda, meio três. O 02733, altímetro 109, quanto à aproximação, a intenção é tocar a medida? Firmo. Gente, reporte condições Victor Mike Charlie. Informo o Airbus da 320 da Avianca, tomando posição para iniciar a decolagem. Gente, está visual, o 2733. Gente. Chanel 6250, reduza para 250 nós, inicialmente é o número 4, para aproximação. Chanel 6250, copia o controle? Copia o padrão, 6250, Chanel 6250. Controle, o TAN 3859 vai manter a magnética agora 240 para evitar a formação. Gente, a 240 informa por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, quando possível, o árvore. mais 5 milhas, o Santa 3859 tem condições de voar árvore. Controle ciente, Santa 3859. Está autorizado voar árvore após? Autorizado. NM 3-1-2, decolar 242, 109-8, controle com voo. 109-8, daqui a pouco, bora na base. Sente. Controle de Salvador, 6312, Xaneco, usando 1400, Fuca. NM 6312, contato radar, só para nível 350, saída Fuca. 350. Sente. Precisa tocar emitida, pista no zero, vento 160 graus, 08 nós. Voz remetida, mantenha a proa acendendo para 12 mil pés, aguardando transferência ao controle. Toca remetida, paz, remetida, mantenha a proa subindo para 2 mil, aguardando transferência. 3 mil pés, ajuste no 09. Com M2 no 0? Com 648, 3 mil pés. Atualizado 3 mil pés, voo no 648, com 1019. O Victor Charlie Hotel segue o Citation 550 como número 2, reporta na Taxi Papá, o time entrou no 0 no 9. Gol 648, está autorizado, pro auditor. Presente, comando, 648. Gol 630, autorizado, ILS, XC, pistola 0, reporta estabilizado. Tango Lima, Juliette Lima na escuta da Torre Salvador. Diga, Victor Tchelo Hotel. A gente reporta no ponto de espera, taxiway Papá, o Victor Tchelo Hotel. Terceira 2733. Tucan emitiu os 4-5, mantendo a proa decolagem, acendendo para 2 mil pés, controle 1-9-8. Mantendo a proa para 2 mil, chamando o controle 8-9-8, será 2-7-3-3. Para sua informação, o controle informou aí uma espera para um novo procedimento de 10 minutos, o que devido ao sequenciamento da terminal. 7-3-3. Controle de Salvador, Fusária 2733, na reta, decolagem, transfere. Fusária 2733, ascensão 2000 pés, esquerda 010, permanece nessa proa, segundo as instruções. Na esquerda 010, mantém essa proa até quanto? Aproximadamente 10 milhas, aguardando novas instruções. 10 milhas aguardando, 3-3. Fazendo um pequeno desvio à direita, o Xanera tem a 2-5-0 por 5 milhas apenas. Sim, a gente reduza para 209. Gol 1648, desce para 2 mil pés, ajuste 0-1-9, redução para 1-8-0 nós, segue tráfego 7 milhas e meia com 1-8-0, 1-7-3-7 da Gol. Sim, 1648, autorizado 2 mil, vai iniciar a redução. 648. Gol 630, confirme estabilizado. Estabilizando agora. Ciente, completo de aproximação, chame torre 118.95. 1895. Controle Salvador, muito bom dia, San 3896, transfere para 160 em descida. San 3896, desça para nível 050, chega da Mari. 050 na Mari, entre da animação Kilo. Controle Ocho 6250, fica um pouco difícil a Itaparica. Podemos uma duna com velocidade mais reduzida, se for necessário. Xeré 6250, tem condições de reduzir para 1 no 909? Afirmo. Está autorizado, o Xeré 6250, está autorizada para hoje duna em redução para 1909. Reduzindo na parte duna. O 621 desce para 2000 pés, o ajuste na 019. Só confirmando, o Ocha 6250, na Proxy Duna, mantém o 050. Desceu até 3000 pés, o ajuste na 019. 3000 no 019. Tráfego avistado, o altímetro no 019. Já avisou com o campo baixar travado? Visual com o campo, baixar travado. Trip 5221, chame Recife 288, alterna 260. Autorização. O Golo 630. Aguarda. Gol 648, complete aproximação, chame a torre. 1118, decimal 95. 295-648. Torre, gol no 648, bom dia. Gol no 648, reporte baixar travado, visual com campo, altímetro 1-0-9. Chuva e uma cortina de chuva aí na final da 1-0. O que restringe a sua visibilidade, ok? O gol no 648. 7 das condições, reportará 3 por baixar travado, 648. 13 milhas nessa prova. Esquerda 300 por 13 milhas, 733. Sente o Victor Charlie Hotel, mantém a posição. Certo. 5221 no controle. Prossiga. Trip 5221, Recife 288, alterna 260. 288, 260, graças. Trip 5384, Recife 2685. 12685, o Trip 5384, bom dia. Bom dia. Oceaner 6250, informa que segue tráfego 12 horas, agora 9 milhas e meia. Na final, para completar o ILS, aeronave da Gol, Boeing 737, com 1,80 de grau. Agora 8 milhas. Ok, vai reduzir ainda mais. Hoje é 62 por cá. Controle, a cena é 6312. Cena é 6312, Recife 12685. 6285, obrigado. Índia, Delta Bravo, prossiga. Responda e altitude. Gente autorizado na escuta do controle. Xenair 6250, autorizado ILS. Reposta estabilizada. Autorizado ILS. Pode descer para 2000? Autorizado. Obrigado, 2000, autorizado ILS. Gol 1621, confirme estabilizado? Confirmo, estabilizado. Gente, chame torre. 118, decimal 95. Controle, acionar 6302, retornado. Prossiga. Negativo, contato 2085, cara, pode confirmar a frequência secundária. 12545. 545, obrigado. San 3896, voe pro de Duna, descida para 2000 pés, o ajuste no 019. 2000 pés no 019, San 3896. Victor Hotel Hotel mantém a posição, o Boeing da Gol já passou o marcador externo. Proa 280, limite dessa proa após outro. Esquerda 280, limitado a 3 milhas nessa proa, após curva de 1, 73. C48, solo 52, direita no 21, décima 1. 21, no bosta. Nós tomando, bom dia, gol no 621, 3 milhas na cabeceira, bastante gravado. Gol no 621, tráfego avistado, altímetro 1019, aguarda a autorização de pouso, vento 170 graus, 13 nós. Aguarda. 13395. 13395, obrigado. Estabilizou 62. O Xener 6250, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 8195, obrigado. Os 12 nós. Altímetro 119. Bruno 62, não autorizado pouso, pista no 0, 170 graus, 12 nós ao vento. Lembre pouso no 621. Patrulha 03, na escuta da torre, Salvador. Três, curva esquerda, proa 240. Era 240. Passando sim, Brabo, baixou e travou, 6250, bom dia. Bom dia, aguarda apenas a pista livre, altímetro no 019. Certo. Gol no 621, seu solo 54, direito no 21, décimo 9. 1219, 621. Corrigindo, 121, décimo 1. 1-2-1-1, 1-2-1. Tudo, prossiga. Pouso 6250. Afirma, Xené 6250, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 1-1 no nós. Livre, pouso no 0. Autorizado ILS 5, sistema 0, reposta estabilizado. Autorizado Tamarê, 9-6. Naquilo Zulu, reposta no ponto de espera, táxi de papá. 3-3, esquerda 200, limite ao localizador. 200, limitado pelo localizador. Hotel. Lima, Juliette Lima, táxi via pista, reporte sobre a cabeceira 17, pronto. Passo próximo de turno, mantendo 500 pés em sobrevoo, não interfere na sua aproximação. Certo. Oxené 6250, seu solo 56, direito no 21, décima 1. Fazer o nó. O Lima Gillette Lima informa viatura da Infraero cruzando a cabeceira no 7. Lima Kilo Zulu autorizado cruzamento após Quebec Mike Lima na Lima, solo 121, décima 1. Minha 13 no 1, a Lima tem cabeceira no 0. Lima tem 1-0, minha 13 no 1. Victor Charlie Hotel, decolado Salvador 58, controle 119, décima 8. Bom voo. 198, obrigado. Hotel de Salvador, Victor Charlie Hotel, decolou na sua escuta. Tem a posição na cabeceira 17, o Lima Diretima. Afirmativo. Assinado 0260, confirma. 0260. Gente. Troque o transponder para 0472, saída coral, nível 060. 0472, atenção 060. Também. Aguarde coordenação, junto ao controle. Oxené 63 no 1, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 1 no 70 graus, 1 no 2 nós. Gente, aguarde coordenação. Conselho de Salvador, Vista Tchelli Hotel. Prossiga, agora recebendo 0472. Prossiga, solicita retorno de Salvador. Gente, pode confirmar o motivo? É, manutenção da aeronave. Gente, detonação para final ILS, agora direita 280. Direita 280, confirma o limite? Limite 11 milhas de nossa proa. Positivo. Do Charlie Hotel, desça para 2.000 pés. Ajuste na 019. 2.000, cada tempo. Estabilizou 3896. 3896 Torres, 2895. 2895. Oh, bom dia, 3896 da TAC, trem base. Tráfico avistado autorizado pouso, pista no 0, vento 170 graus, 13 nós. Eu posso, obrigado. Poxa, na M3 no 1, decolado Salvador 00, controle 119.8, bom voo. 19.8, bom trabalho. Confirme 280, seu Vitor Charlie Hotel. Esquerda 280. Chiné 6311, contato radar, sua para nível 360, direto Leda. Papatango Vitor Charlie Hotel, esquerda 270. Esquerda 270, Vitor Charlie Hotel. Chané 6311, copia o controle, contato radar 360, direto Leda. Afirmativo, copiado, direto Leda 360, 6311. Ah, ok, temos um Chané a 2.000 pés e um tráfego na aproximação do 10. Se eu restringo o senhor a 1.000 pés, o tráfego da 10 arremete, conflita. E se eu restringir a mais, não pode devido ao Chené que decolou no perfil da DAE, ok? É um pouco complicado. 2733. Conselho 2733, complete aproximação, torre 1181, decimal 95. Torre 1895. Juliette Lima, o vento 170 graus, 12 nós, altímetro 1019. Após a decolagem, mantenha a proa até 3.000 pés. Gente, Tan 3896, seu solo 02, 121, décima 1 no solo. 211, graças, boa. Torre, 2733, passando do externo, fui aliás, troca remédio. 2733, escuta a aproximação, altímetro 1099, reporte visual com campo. Ah, visual com campo, 2733. Índia Delta Bravo informa o Saiteixo decolando da 107, mantém o setor, realizando espera com curvas pela direita, o Índia Delta Bravo. O Índia Delta Bravo tem condição de pouso direto no PAT 4, quando autorizado? Gente, mantendo espera nesse setor, reporte visual com caravan da Força Aérea, aproximadamente marca 2 externo. Lima Juliette Lima, decolado de Salvador 03, mantenha pro decolagem até 3 mil pés e controle 199, décima 8. 198, obrigado pela colaboração. Lima Juliette Lima, até na próxima 3 mil, até. Falou. Controle, muito bom dia. O Capatão Lima Juliette Lima, decolado, vai manter a proa até 3 mil. Lima Juliette Lima, contato radar, mantendo a proa até 3 mil após curva esquerda na proa de Puca, nível autorizado 270. Estimativo, proa até 3 mil, daí esquerda Puca, ao 270, Lima Juliette Lima. Obrigado. Tem um novo procedimento em FR, confirmando. Perna do vento. Gente, então, entendido que o plano cancelado, prossegue visual para pós, segura e trava. Modificado o plano ao 03, autorizado toca remetida pistão 0, vento 170 graus, 099-2733, força aérea. Livre toque remetida pistão 0, pós perna do vento 33. Então, tá bravo, seguir para o próximo, tá de bom, cara. Índia Delta Bravo, retaguarda do Caravan na final da opção 0, prossegue direto pátio 4, reportando no solo controlado. Bravo. Do Charlie Hotel, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 295. Delta Bravo, reporte no solo do pátio 4, controlado. Vento 170 graus, 10 nós. Delta Bravo. 2, Salvador, Vitor Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel. Reporte baixado travado, altímetro 1019. Positivo. Tentar cancelar mais próximo, posição 17. Gente, reporte quando visual pronto para cancelamento, atentando a pássaros durante a aproximação. Positivo. Era do 733, tocou e remeteu ao 06. É, curvando agora à esquerda, mantém a linha do litoral nordeste, aguardando instruções. Ei, vai subir então para mil pés, mantendo a linha do litoral nordeste, o 33, no varão esquerdo. Então, gente, em caso de falha comunicação, ingressa no corredor Interlagos, rotatório e pouso, pista 17. Interlagos, rotatório, 17, 33. Gente, em Delta Bravo, considere seu solo 07, com, obstrução na frequência livre. Frequência livre no corte, corrigindo. O Victor Charlie Hotel solicita cancelamento da presente posição 07. Gente, o Victor Charlie Hotel, plano modificado ao 07, prossegue curvando agora à esquerda, realiza a base pela direita da 17, reporte na final da 17, baixado e travado. Positivo, vem a base pela direita da 17, reportará na final, Victor Charlie Hotel. Obrigado, bom trabalho. Charlie Hotel autorizado pouso, pista 17, o vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso 17, Victor Charlie Hotel. 02733, curva agora à esquerda, reporte travessa norte da torre, perna do vento da pista 10, 1.000 pés. Vai reportar na perna do vento 10, 33. Extensão do Força Aérea seria toque remetida à pista 10 ou 17? Se é um toque remetida a 17. Sente então. Da presente agora sobrevoa a estrada do Coco e reporta na final do 17 da presente, o 2733. Presidente, do Coco reportará a curva interna do vento da 17? Não, sobrevoa a estrada do Coco e reporta na curta final, pista 17, já para toque remetida. Ah, afirmativo, então vai reportar na curta final da 1733. Vitor Charlie Hotel, seu solo aos 10. Táxi até o passe 5, estaciona a frequência livre. Gente, corrigindo a BET, estaciona a frequência livre. Lima, Kilo, Zulu. A linha mantém, cabeceirão no zero. Victor, prossiga. Pátio 5, ABC para o pátio 3. Sente, reposa no ponto de espera, táxi para Parra. O meu Golf Victor. Lima Clisulu informa o Caravan, setor norte do campo, não interfere. O vento 150 graus, 109, autorizado a decolagem. Pista 10, Lima Clisulu. Aracaju para o Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, acordando diretamente com Recife, frequência 1258, correção 12685, alterna 12545. 12685, alternando 12545. Obrigado, até. Controle Salvador, bom dia, voo 094, tem informação quilo. Voo 094, acende identificação, chega da Mari, desce para nível 050. Desce com, chega da Mari, desce para nível 050, voo 094. Final da 17, do 733. Voo 0733, autorizado a tocar RMT, pista no 7, vento 140 graus, 109. Toque remetido, pista no 733. Posição, Romeu Golfito. Zulu, decolado ao 13, controle 119, décima 8. Patango Lima, que o Zulu, contato radar, suba para nível 090, sede Conde. 2065, ali mantém, cabeceira 10. Mantém, cabeceira 10. Romeu Golf, Victor autorizado, cruzamento, pista no 735, Quebec Mike Lima, na Lima, chama o solo, 121.1, Romeu Golf, Victor. Era do 733, tocou a MT Uzuno 4, curva direita, circuito de tráfego pela direita, devido ao decolagem da pista 10. Vente, o 2733. Seguro de tráfego pela direita, confirmando. Fosseira 2733. Pela direita. Possibilidade de manter o litoral após ingressar a base para final da 10, ponto final. Vicente, então ingressa à direita, 1.000 pés, corredor Axé, aguardando para final da pista 10. Vicente, Axé, 1.000 pés, aguardando para 10, 2733. Voo 2065, autorizado a decolagem em pista 10, o vento 140 graus, 11 nós. Autorizado a decolagem iniciando a 10, voo Era do 733, está presente autorizado final pista 10, trem fixo, aguardando apenas a pista livre. Está girando base para o final da 10, aguardando pista livre do 733.